forçada é da luz. Agradeço o poder do Senhor Sabiá. Agradeço a forçada é da luz. Agradeço o poder do Senhor Sabiá. Visitamos povos distantes, ajudando muita gente. Visitamos povos distantes, ajudando muita gente. Como humildes aparelhos do amor de Deus da luz resplandecente. Como humildes aparelhos do amor de Deus da luz resplandecente. Cumprimos nossa missão, entregamos os nossos trabalhos. Cumprimos nossa missão, entregamos os nossos trabalhos. Ao Padre Sebastião, certa doutrina não tem embaraço. Ao Padre Sebastião, certa doutrina não tem embaraço. Senhor, não se domina, o poder é quem nos leva. Senhor, não se domina, o poder é quem nos leva. Por isso agradeça, meu Pai, que me dá esta luz e me livra das trevas. Por isso agradeça, meu Pai, que me dá esta luz e me livra das trevas. Thank you.